dando sequência à nossa fala sobre este tema, a geografia do Rio de Janeiro, desenvolveremos nesta parte os principais aspectos físicos do nosso município. Vamos inicialmente fazer um comentário sobre o relevo desta cidade. Este relevo que nos atrai, esse relevo que chama a atenção de todos aqueles que aqui chegam para conhecer esta linda cidade. Verificamos que este fato acontece porque quando aqui chega um turista, principalmente pelo lado oceânico, ele vai sentir vários paredões do relevo carioca e pensa que está, que vai entrar numa cidade de grandes altitudes. Mas ele logo vai verificar que este fato não vai ocorrer, porque haverá um predomínio muito grande de planícies. 90% do nosso relevo está abaixo de 200 metros. Então, vocês já podem sentir que este município tem como base as planícies, mas é a individualização do nosso relevo que vai então nos encantar e vai fazer com que às vezes se pense que esta cidade vai apresentar altitudes gigantescas. Vamos ver então quais são os principais áreas do nosso relevo. O relevo é constituído principalmente por três grandes maciços: o maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca e o maciço de Jericinó, por duas grandes planícies e áreas individualizadas, áreas então separadas, formando grandes monolitos, importantes monolitos, que vão então mostrar ou vai então difundir o relevo desta região. O primeiro município, melhor, o primeiro fato por nós, que por nós será declinado, será o maciço da Tijuca. É um maciço muito importante, está bem próximo do nosso centro do Rio de Janeiro, está a leste do nosso município e vai inclusive fazer com que haja uma separação natural entre a zona sul e a zona norte, que é um fato muito, muito interessante, e tem como partes principais deste maciço a Serra da Carioca, a área da região da Serra, onde você encontra o Pico Culminante, que é o Pico da Tijuca, com 1.022 metros de altitude, E além desses, nós temos o Sumaré, o Alto do Sumaré, uma região muito importante, em que ali as empresas radiofônicas e televisivas colocam as suas antenas receptoras. Além do Alto do Sumaré, nós vamos ter então também a presença do Morro do Corcovado, com 704 metros de altitude. É uma região onde nós vamos encontrar o grande Cristo Redentor, que está de braços abertos, aguardando a presença de cada um de nós, a presença de vocês. Ainda temos o Morro dos Irmãos, a área que você tem a região da Pedra da Gávea, com 842 metros de altitude. É um monolito constituído na sua base de gneiss e na sua parte superior de granitos. E temos também uma outra grande e linda área, que é chamada região da Pedra Bonita, com 700 metros de altitude. E ali, os aficionados por esse esporte radical, o uso da asa delta, fazem desta região o seu esporte. Então são áreas impressionantes, áreas imponentes, áreas que chamam a nossa atenção. Além destas, nós vamos encontrar dezenas de outras áreas que fazem parte desse grande maciço. É um maciço pré-cambriano, portanto constituído de gneisses em maior quantidade e de granitos. Inclusive, há um fato relacionado ao granito: próximo à área do Pico da Tijuca, nós vamos encontrar áreas de furnas, que eles recebem a denominação de furnas. E estas áreas de furnas, que são estudadas por espeleólogos, são desabamentos tectônicos que aconteceram dos granitos, e que aí então nós vamos encontrar estas áreas de furnas. Saindo desta região belíssima, em que nós temos inclusive o grande Parque Nacional da Tijuca, nós vamos na parte central do Rio de Janeiro encontrar o chamado Maciço da Pedra Branca. E aí nós vamos ter, então, contato com o pico culminante da cidade do Rio de Janeiro, de 1.025 metros de altitude. 1.022 do Maciço da Tijuca, do Pico da Tijuca, e 1.025 o Pico da Pedra Branca, dentro do maciço do mesmo nome. Este maciço, ele é constituído no sentido norte-sul em relação ao Oceano Atlântico, e vai nos apresentar inúmeras elevações, principalmente formadas por muitos granitos e, claro, vários gneisses aí também são encontrados. e que vão então nos proporcionar, além dos passeios em cima, para nós irmos até o pico do maciço da Pedra Branca, 1025 metros, vamos ter também vários outros passeios que são aí realizados em torno uns de 8 quilômetros, 6, quer dizer, então, áreas belíssimas que são encontradas dentro desta área do maciço da Pedra Branca. Este maciço da Pedra Branca vai separar a planície da região do Bangu, do Campo Grande, Santa Cruz, da área da planície de Jacarepaguá. A planície de Jacarepaguá fica entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca. E depois, então, na sua parte setentrional, nós vamos ter o grande maciço de Jericinó. Este maciço com 848 metros de altitude é um maciço completamente diferente, pouco delineado. É um maciço que tem a sua presença marcante com o Mesozoico, porque aí nós vamos encontrar uma área vulcânica, então nós vamos encontrar rochas vulcânicas de sienitos, principalmente de gneiss, de granitos, também aí nessa área. Portanto, regiões intrusivas e regiões extrusivas, por consequência, então também uma região muito bonita para ser visitada. Na parte leste do Jericinó, esta área faz parte do Ministério do Exército, em que o Exército usa para fazer então aí os seus tiros. Então estes são os três grandes maciços da nossa cidade. Na sua parte litorânea, nós vamos então vamos ter individualizados alguns monolitos, inclusive o grande Pão de Açúcar, que é uma área desnudada, desfoliada, é uma região de gneiss, puramente metamórfica, portanto. É uma área muito linda, muito conhecida internacionalmente, como é também a área do Cristo Redentor. Então, esta região, na área das praias da região do Oceano Atlântico, nós vamos ter o Morro da Urca, com 200 e poucos metros, e aí nós vamos ter um teleférico de grande importância para o turismo da área. E em seguida, e depois, então, próximo à região da Barra, da entrada da Barra, da Baía de Guanabara, você vai, então, encontrar a área do Morro Cara de Cão, onde tivemos a presença do início 1565 da nossa cidade, porque depois 1567 ela passou para o Morro do Castelo. E falando em Morro do Castelo, que foi também uma região até 1922 aí encontrada, sofreu um arrasamento, ela foi totalmente arrasada, e levando inclusive esta área, foi muito fácil ser arrasada, com muita facilidade. Estes aterros foram levados para a área da planície Guanabarina, onde então nós temos aí hoje muitas avenidas que surgiram com os aterros desta região do Morro do Castelo, onde hoje nós temos simplesmente a esplanada do castelo, onde várias ruas aí se fazem a sua conexão, usufruindo então desse benefício do arrasamento do Morro do Castelo. Outras áreas também encontramos aí, como por exemplo o Morro da Babilônia, o Morro do Pasmado, o Morro dos Cabritos, que estão inseridos principalmente nas áreas dos bairros de Botafogo e Copacabana. Outro fato muito, muito interessante ligado ao relevo foi a conexão feita, devido à sua individualização, entre os bairros. Esta conexão era dificultada. Então, o que foi feito? Houve a realização de muitos túneis, em torno de quase 20 túneis, tomam conta desta cidade. Sendo que o primeiro túnel foi feito em 1887 e o segundo em 1892, portanto, no final do século XIX. E hoje, então, com estes túneis, nós, então, podemos caminhar para todos os bairros deste município. Sendo que um dos últimos, que faz parte da chamada linha amarela, e apresenta um comprimento de 2 mil metros, é o maior deste município, e inclusive vai fazer a ligação do centro com os imponentes bairros da Barra, de Jacarepaguá, etc. Então, são fatos contundentes, fatos importantes, que mostram que o relevo é algo muito importante na configuração desta cidade, deste município. Do tempo que me resta, eu vou citar somente o fato ligado ao clima, os fatos mais contundentes. Nós temos um verão muito quente, com temperaturas chegando à casa dos 40 graus, principalmente no mês de janeiro, onde a pluviosidade também é muito alta. A presença, então, do Atlântico, deste litoral com 86 quilômetros, vai nos proporcionar um tropical Atlântico. E nas áreas dos maciços de 1022 e 1025, nós vamos encontrar um clima mais ameno, que é o clima tropical de altitude. A área de Bangu tem um fato muito interessante, que é uma área continental, e ali você encontra, além das altíssimas temperaturas, que pode até chegar a 40 graus, você pode também chegar a baixíssimas temperaturas, portanto, a continentalidade vai então nos proporcionar esta grande amplitude térmica dentro deste município, dentro desta área. Então, com relação ao clima, estes são os fatos mais contundentes, mais importantes e que nos chamam a atenção, principalmente na época das altas pluviosidades, em que muitas regiões são alagadas e, às vezes, até problemas, algumas catástrofes já foram até aqui verificadas em épocas passadas, porque há um deslizamento intenso dessas áreas que fazem parte destes maciços. Muito obrigado por este momento. E na próxima, então, continuaremos com os aspectos físicos e depois os aspectos econômicos e os principais pontos turísticos desta área. Muito obrigado pelo momento.